Romeo, vai seguir para Serra Índia Queen e informa quando visual, Mike Juliette Romeo. Chegou, Romeo. João 05, visual com rebote central, né? Final do ano zero. Não visual devido à nebulosidade, mas ciente da aeronave. Estou na vertical do farol de Itapuã. Ciente, guardião 05. Autorizado, olhar e manter, chama 0. Ali, mantendo 1-0-8-7. Guardião 05, autorizado o cruzamento da final da 1-0. Confirma, pouso no pátio? Afirmativo, pouso direto para o pátio do Graia. Gente, reporta na curta para o pátio do Graia, guardião 05. Reportará na curta, 05. São 3804, somos 07, direita 1-2-1 decimal, né? Direitão 21, Otan 3804. Fala Salvador, Otan 3804, lembrando que uso, boa tarde. Boa tarde, da 3804, táxi aprovado via Alfa Juliette, portão meia dúzia. Alfa Juliette com meia dúzia, Otan 3804. Guardião 05 livrou o eixo de aproximação da 1-0, já na curta final para o pátio do Graia. Guardião 05, vento 1-50 graus, 6-19, reporte no solo controlado. Sim, dado informação, reporte no solo controlado, 05. Foro 867, decolada 09, controle 1-20, decimal 8. 308, 867. Controle, boa tarde, Bono 867. Afirmativo, Zulu Papau Isso, mantendo 1510V corredor. 1510 corredor, Zulu Papau Isso. Romeu Papa Golf, desce até 2510, ajuste 1019. Papa Romeu, Romeu, Romeu Golf, controle. Tá, sua escuta. Desce para 2500, ajuste 1019. 2500. Para 2500, 1019, Romeu Gol. Controle, o Zulu Eco vai agora, está passando o Salvador, o Shopping Paralela, controle do Salvador Shopping, Avenida Paralela, pode prosseguir? Perfeito. O Zulu Eco agora vai, está mantendo a vertical da Avenida Paralela, a 1200, pode manter o setor ou tem que abandonar? Mais um minutinho nesse setor tá autorizado. Mais um minutinho. cheia. Na escuta. A sua escuta, prossiga. É pista uno impraticável, temos animal na pista. Desce para 3 mil pés e inicia a espera sobre a posição Duna. 3 mil pés, Duna. Para 3 mil, Duna, o Romeu Bolso, confirme a pista é a 1 no 0? Firmo. A nossa intenção, senhor, é modificar e prosseguir para 1 no 7, mais próximo. Ok, desce até 2.500, só vai no cancelamento do plano. Romeu Bolso, para 2.500, vai manter a proa de Duna. Azul 2771, copiou a situação da pista? Negativo. Pista impraticável, tem um animal na pista, um cachorro na pista. Desce até o 050, inicia a espera sobre Itap com curvas pela esquerda, 2771. Ok, vamos descer para o 050, Itap pela esquerda, espera. Azul 4089, passando 1980, estação 3340. Chama agora Recife no 251. Recife no 251, agora. Boa. 87, pode vai Alefa. 17, cruzando 90, está autorizado Alefa. Pode dar a frente. Controle, Romeu Golf 2500, visual no setor, modifica, se possível, pode voar a rotatória da 300 ou Paris. Boa, rotatória. Cancelado o plano agora aos 12, autorizado descida, condições visuais para 2 mil pés inicialmente. Para 2 mil, proa da rotatória, o Romeu Golf. Ativa na sua proximidade, tem uma aeronave com proa nordeste, mantendo no 1500 pés também visual, prosseguindo nos corredores. Bom, meu bolso, descendo para 2000 na proa da rotatória. Tá, chegou Salvador. Boa tarde, 2790 Azul. Ciente, informação Tango. Azul 2790, boa tarde. Mantém escuta, prepare a saída, Momo. Ciente, não escuta, 2790 Azul. Serra Azul, para evitar os tráficos do automático. Gente, tá bom. Vai prosseguir então com o corredor direito pro corredor já. Seria como prosseguir já tá 2 minutos, comando aqui direto não, para o pátio, para o Lima. Não, negativo, a não ser que desça para 500 pés, eu transfiro para a torre e ela aproxima só aí para Lima. Positivo, 500 pés está presente já em descida, é o Zulaco. E desce agora para 500 pés, aguardando transferência do Serra Zulaco. Excelente, está descendo. O meu Golf, tráfego ultrapassado, desce para 1.500 pés, aguarda transferência. O meu Golf. O meu Golf para 1.500 na prova da rotatória, aguardando transferência. Serra Zulueco descendo para 500 pés, chama a torre agora, 118.95 para ingresso no setor da visual da torre. 118.95, muito obrigado, comando, bom trabalho. Bom, bom. Zulueco, autorizado efetuar o cruzamento da final da 1-0, reporta na curta para Enrimar, agilizando. Entendeu que dá pra gente, está autorizado direto Enrimar, vai iniciar o cruzamento, reporta na curta da Enrimar, o Zulueco, agilizando. Azul Eco para informação, chuva moderada, ajuste no 019, visibilidade restrita, 4 mil metros. Consciente, muito obrigado pelas condições, está tá visual. 7-1, em previsão. Vamos em contato com a torre agora para saber exatamente dessa situação. Guarda na escuta, 2771. Aguardo, deixando para o 050. Afirmativo. Romeu Golf, mantém o nome 1500, chama a torre agora 118.95 para ingresso no CV. 18.95, Romeu Golf. Salvador, boa tarde, é o Romeu Golf. Tripulo Romeu Golf, reporte sobre a rotatória. Desça 1 no meu pés, ajuste no 019, chuva moderada, pista molhada. Romeu Golf, descendo para mil pés, vai chamar sobre a rotatória. Agora o Zulu Eco a 2 minutos em remate. Já visual. Quer Zulu Eco, pouso por conta em risco, vento 170 graus de 99. Reporte no solo controlado. Apontará o solo, Zulu Eco. 2790, copia? Copia. E o 2790, 30 Serra Bravo, Lima Eco, nível 200, via rota do plano, saída Momo, transição VATAP. Decolagem no zero, curva à esquerda. Transponder 5027, controle Salvador 120.8. Autorizado, Serra Bravo, Lima Eco, Leões Sóis, nível 200, via rota do plano, decola da 10, perfil Momo, a transição é VATAP. Com curva à esquerda, o transponder 5027, controle Salvador 208, azul 2790. E 790, cotejamento correto, chama o centro, puxa acionamento. Gente. Chama o centro, Recife, na frequência 1260, alterna 1288. 260, 288, 867. Romeu Golf está sobre a rotatória no momento, mas ainda não tem visual com o campo. Pode fazer um 360 pela esquerda, o setor está completamente visual aqui. Teste triplo Romeu Golf, autorizado final da 17, reporta visual com o Robson 44, 500 pés, que irá pousar na irmã. Romeu Golf vai chamar visual com um helicóptero. O Romeu Golf solicita manter um 360 aqui pela esquerda no setor. Ele aqui está completamente visual, senhorita, mas a sinal da 17 está meio embaçada ainda. Gente, o triplo Romeu Golf autorizado, 1.000 pés, efetuar espera com curva pela esquerda, reposta reinterceptando a rotatória. Vai chamar reinterceptando a rotatória, Romeu Golf. Estou correndo o vento, Romeu Golf. Que é azul eco, vento no aeródromo, 150 graus, 5 nós. Certo. O azul 2771 no... mantém espera. Mantendo espera, tem alguma previsão? Ainda negativo o 2771. Certo. Romeu Golf, a pista ainda não foi liberada, ainda estão efetuando a captura do animal, ok? Sim, está aguardando, Romeu Golf. É controlado, Romeu Golf. Vai, Romeu Golf, frequência livre. Boa. Obrigado aí a todos, agradeço pelo apoio, tá? Tango Zulu, Papa Whisky, chame agora a torre na frequência 118.9. 1895, Zulu para Paulista. Controle Salvador, boa tarde, Oceaner 61 no Cotinho, informação Tango. Oceaner 61 no 41, aciona identificação, via chegada bom, fiqueça para o nível de voo 060, ajuste em Salvador 1019. Sempre visita para o 060, com 19 e identificou, Oceaner 61 no 41, chegada bom. Torre, o Romeu Golf vai fazer mais um 360, ainda está meio embaçado aí no setor e aqui está completamente visual. Confirme se está solicitando mais um 360, Romeu Golf. Afirmativo, mais um 360. Aqui no setor está completamente visual, porém na final ainda está meio embaçado. Sete, o triplo Romeu Golf autorizado um novo 360, mantendo 1.000 pés, informo sobre a rotatória 1.500 pés, com o tráfego de tipo desconhecido, o triplo Romeu Golf. Confirme visual com o mesmo. Negativo, senhorita. Está batendo 110 no motor Romeu Golf, sobre a rotatória em 360. Tá Papa Whisky, confirme visual com a pistão na 7. Paulo Salvador, boa tarde, 2790 azul, pushback acionamento. Proite Duna, descendo para 2000 pés, o ajuste no 019, autorizado final do procedimento elétrico de corte quando estabilizada. Ok, abandono espera, Proite Duna, descendo para 2000, reportarei. De zero. Salvador, 2790 azul. Confirme. 2790 azul, pushback acionamento na sua frequência? Afirma, aguarde pushback acionamento. Gente. Vivi, está autorizado acionamento, chame táxi. Sim. 2790, autorizado, acionamento, chame táxi. Sim. 32196, Topia. Prossiga, 32196. Autorizado, Serra Bravo, Fox, Lu, Aeroporto, Pinto Martins, nível 370, via Peslu no 9, sai conforme rota. Saída Momo, transição Frontier. Decolagem 1-0, curva à esquerda. Transponder 5-0-1-1, controle Salvador 1-2-0-8. Wolf vai fazer mais um 360 aqui a pela esquerda, tá? Gente, o triplo Romeo Golf, mantém o setor 360. Mantendo 360, mantendo 1000 pés. Prontinho. Cotejamento correto, chame pronto para o estacionamento. Semana, obrigado. Passando o Romeu Golfito, acionado, pronto para o táxi 04 a bordo, 4 horas e 20 de alterna, e autonomia alterna Salvador. Autorizado táxi até o ponto de espera, Romeu Golfito, pátio 3, pátio 1 em Índia, ponto de espera, chame torre 1-1-8-95, NH1-0-9-9. Pátio 3, pátio 1 no Índia e Alfa, torre 10895, Romeu Golfito. Romeu Golf, confirme a 1-0, já liberou? Afirmo, o triplo Romeu Golf, pistão 1-0 agora praticado. O Romeu Golf solicita para seguir então o instrumento para 1-0, senhor. Gente, aguarda a transferência, triplo Romeu Golf. Triplo Romeu Golf, está sobre a CA, sobre a rotação. Velocidade indicada? Está com 2909, é 1-4-1. Triplo Romeu Golf, 1 no meu pés, mantendo o setor, chame o controle, 1-2-0 desse 9. 1-2-0-8, Romeu Golf. Controle é o Papa Romeu Golf. Papa Romeu Golf. Mantendo condições visuais, confirme modificação de regras da presente. Afirmativo, senhorita. Está aqui sobre a rotatória, fazendo mais um 360 e solicita o ILS da 1-0. Gente, Papa Romeu Golf, suba para 2000 pés. O ajuste 1019 plano DTR cancelado ao 1626. Aguarde para novas instruções. Eu ouço que está subindo para 2000, pode manter a proa norte ou está aguardando um retorno? Romeu, Romeu Golf, para sequenciamento, curve à esquerda na proa 310. Esquerda 310, subindo para 2000, Romeu, Romeu Golf. Controle Salvador, boa tarde, Oxalém 6255. Oxalém 6255, acende identificação, via chegada Mari, desça para o nível de voo 080, o ajuste no 019. Para o 080, sente 6255, alguma possibilidade de voo ISAP? M6255, mantenha o perfil da chegada, número 4 na aproximação. Receptor localizador, azul 2771. O 2771, no completo final do procedimento LS X-Ray, chame torre 118, decimal 95. Controle de montagem, Oxalém 6305, na série, informação de forma. Oxalém 6315, acione identificação via chegada Amã, desça para o nível de voo 050, o ajuste na 099. Chegada, Papa Romeu, Romeu Golf, curva à esquerda na proa 250, seu limite é magnética 1000 de Simbra. Esquerda 250, mantendo 2000, limitado pela 150 de Simbra, Romeu, Romeu Golf. 160 graus, 10 nós, reporte visual azul 2771. Boa tarde. Papa Tango Romeu Golf Vitor, decolando 228, chame o controle em 120 decimal, então. 1208, Romeu Golf Vitor. Só para 2309. Excelente. NR 6315, confirme sua velocidade indicada. 2809. Senar 6315, reduz a velocidade para 2509. 2509. Senar 6141, desce para 4000 pés, ajuste no 09. Agora 4319, Senar 6141. Senar 6255, desce para o nível de voo 060. 060, 6255. Autorizado, puxa acionamento, chame táxi. Certo, contato radar na decolagem, suba via saída árvore para nível de voo 900. Via saída árvore, Romeu Golf Vitor. Papa Romeu, Romeu, Romeu Golf, curve à esquerda na proa 215. Papa Romeu, Romeu, Romeu Golf, copiou o controle, esquerda, proa 215, seu limite é magnético 1000 de Simbra. 190, mantenha o ponto de espera, boa tarde. Sim. Esquerda, 215, Romeu Golf. Controle, Salvador, boa tarde, é o Papa Romeu, Papa Guilherme, Papa. 0 vento, 160 graus, 119, pista molhada. Realizado pouso 10027. Papá, Juliette, papá, sem identificação. Controle, saiu cortada a transmissão. Qual foi o procedimento? Papa Romeu, papá, Juliette, papá, acione identificação. Identificou o papá, Juliette, papá. Papa Romeu, Romeu, Romeu Golf, para interceptar o localizador, curve à esquerda na proa 160. Romeu, Romeu Golf, esquerda 160, para interceptar o loco. Senar 6141, reduz a velocidade para 1909. Poxa, né, 6141, sem 90? Estimativo, 6141, redução para 1909. 6190, Senar 6141. Scanner 6315, reduz a velocidade para 2009. Confirme? Oceaner 6315, redução de velocidade 2009. 2009, né? Oceaner 6255, reduz a velocidade para 2109. 219, 1255. Nada. Atriz. Agora 790, autorizado a decolar, pista na zero, vento 160 graus, 11 nós. Entre decolagem 10 azul 242790. Já autoriza a proa de bom? Papá Juliette Papá, contato radar a 70 milhas nordeste de Salvador. Vou ir na proa de Ponce para interceptar a chegada Ponce, reporte quando me der descida. Juliette na proa de Ponce, reportará me der descida, Papá Juliette Papá. Romeu Golfo estabilizado. Romeu Golfo complete final do procedimento LS X-Ray, chame torre 118, decimal 95. 1895, Romeu Golfo. Salvador, Oceaner 6320, você está em uniforme. Oceaner 6320, sua identificação, via chegada Mari, desça para o nível de voo 070, ajuste 1019. 070, 1019, ajuste, direto Mari, 0020. Oceaner 6315, redução de velocidade 1809. Está mantendo 185, vai reduzir 860, 63. Pode prosseguir na descida, 6315, já? 6315, desça para 4 mil pés, ajuste 1019. 4019, 63. Oceaner 6141, desça para 2 mil pés, autorizada final do procedimento LS X-Ray, reposto quando estabilizado, canceladas as restrições de altitude em peso. Olha, entendeu que está autorizado 2 mil, o LS X-Ray da 10, Oceaner 6141. Oceaner 6255, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda na proa 010, seu limite é magnética 110 de Simbra. 010, limite 190 de Simbra, sempre. Autoriza, vá na proa de Simbra, por Oceaner 6141. 6141, mantém a perfil da chegada. Controle Salvador, boa tarde. 2790 azul, perfil Momo, passando 1400 pés. Azul 2790, contato radar na decolagem, suba via saída Momo para o nível de voo 200. Via saída Momo ao 200, azul 2790. Papá Juliette Papá para a descida. Papá Juliette Papá, desça para o nível de voo 060, ajuste no 019. Descendo para o 060, no 019, Juliette Papá. Oceaner 6255, informa o tráfego 12 horas, 15 milhas, rumo sudeste, cruzando 060 em descida para 4.000 pés, 2320. 7.255. 6255, informa o tráfego adicional, posição 2 horas, 15 milhas, rumo oeste, mantendo 3.000 pés, Papa Alfa, Tango 4. Oceaner 6255, copiou o controle? Confirme a informação, a última informação, por favor. Informa o tráfego adicional, 2 para 3 horas, 1 ou 3 milhas, rumo oeste, mantendo 3.000 pés, Papa Alfa Tango 4. Paciente, 6255, vai atingir o 060. 6255, desce para o nível de voo 050. 050. Papa Tango Romeu, Golf Victor, informa o tráfego 12 horas, 1 ou 2 milhas, rumo norte, mantendo em descida para o 050, cruzando 060, Airbus 319. Gente, é o meu Golf Victor. Autorizado o procedimento 6315. Oceaner 6315, desça para 3.000 pés, aguarde autorização. Juliette, patrão no pátio, vai chamar para o ingresso na fila, na linha. Cené 6315, autorizado 2000 pés, livre LS X-Way, reporte quanto estabilizado. 2000, autorizado LS, portaria estabilizada, 6315. Controle Cené 6141, localizador. Cené 6141, completo final do procedimento LS X-Way, chame torre 118, decimal 95. 295, obrigado. Controle Salvador, 2144, via chegada a Mari, desça para o nível de voo 080, o ajuste 109. Para o 080, vai chegar a Mari, 2144. Oceaner 6255, reduz a velocidade para 1809. 809, sim. Oceaner 6145. Gente, autorizado decolar, é um turno 70 graus, 12 nós, está 32 no meio. Decola 90, 32 no meio. 4.019, Tango, Romeu, Golf, Vitor, autorizada subida para o nível de voo 100. Autorizado a central para o nível 100, Romeu Golf Vitor. Romeu Golf Vitor, confirme a proidal para o destino. 290, senhorita, Romeu Golf Vitor. Autorizado a proa do destino, Papa Tango, Romeu Golf Vitor. Autorizado a proa do destino, Romeu Golf Vitor. Passará. Para interceptar o curso do localizador, curve à direita na proa 120, desça para 3.000 pés. 120, 3.000 pés, 6.255. 37, controle 120, desce 18. 1208, até 3.290, boa tarde. Controle Salvador. Boa tarde, até 3216. 3216, contato radar na decolagem, suba via saída Momo para o nível de voo 370. Via Momo para o 370, até 3216. Aguardando quando possível, Momo. Tem o fecho da saída, tá 3216. Boa tarde. Gol 1255, acione identificação via chegada Bonf, desça para o nível de voo 110, ajuste 109. A Bonf, via, desce 110, com 1019, gol 1255. Cener 6320, desça para o nível de voo 050. Então 3144, desça para o nível de voo 060. 060, 3144. Localizador 635. Cener 6315, completo final do procedimento LSXV, chame torre 118, decimal 95. 35 graus, então. Salvador, muito boa tarde, Oceaner 6315, localizador. 6315, continue a aproximação, aguarda a direção de pouso. Última aeronave avistou 600 pés, está tocando o momento. Vai, que será a aproximação da empresa? 4.000, né? Vai, tá, tá. A Quebec está autorizado o cruzamento, ok? Para 3.000 de cruzamento, meu Deus. Chaleia 6141, somos 40, táxi à direita, chama 121, desce 1 no zona. Direita agora, 219, obrigado. Solo, boa tarde, Cener 6141. Romeu 141, prossegue de Alfa Juliette, vai pro 01. Alfa Juliette 01, sim. Olhada, aí fala Listão. Uma olhada, livre, pro, livre pouso, reportará. É, a pista tá livre, quer aguardar a autorização de pouso, qual é a vista? Então, aguardando a autorização de pouso, reportará a vista. Gente, autorizado o pouso, pista molhada, ventuno 60 graus, 10 nós, está correção Oxané 6315. 635 e pouso, pista 10. O 6320 pode descer para 2 mil igual? Oxané 6320, autorizado 2 mil pés, livre LS X-ray da pista 10, reposto com estabilizado. Localizador 62, senhor. 6255, completo final do procedimento LS X-Ray, chame torre 198, decimal 95. 18, 97. Controle, Otan 3216. Saída, aguardando coordenação com o centro, Otan 3216. Estou em torno de 600 a 700 pés. Positivo. É 315, solo 43, tá? Que é direito, 121, no som. Boa tarde, 3805, Natan. Informação WISC 340 para Guarulhos. Ah, me chamou? Confirma a aeronave, Altan 3805, Guarulhos 340. Altan 3805, para Guarulhos? Está autorizado nível 340. Decola da Alma 0, cumpre o perfil da saída da Eulia da Motiva, intercepta a Perzulu 10, Papa Alfa Índia, Ombase, a Perzulu 44, Pagok. Após decolagem, curva à direita. Aciona 5017, controle 120, decimal 8. 9-3144. Dado para Guarulhos, 340 da 10. Da El é a saída. Leda Módula. Depois vai de Cobra do Lu 10, Papa Alfa Índia, CT1 base. Cobra do Lu 4 base, Pavog. 507, perdoa à direita, 120.8 ao controle, na 3205. O nível autorizado é o 340, seu contagiamento está correto, se chama quando pronto para o puxo no meia dúzia, da 3205. Agora é quando pronto, 3205. Fechado, 6305, passeando via Alfa. 6305, prossegue via Alfa, me chama antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 635. São 3216, chama Centro Recife, frequência 12545, alterna 12685. 2545, 2285, obrigado, uma boa tarde. Papa Tango, Romeu, Golf, Vitor, serviço radar encerrado, 4,5 milhas oeste de Salvador, mantenha nível de voo 1,00, para serviço de informação e alerta, chame o Centro Recife na frequência 1,260, alterna 1,288. 1,260, 1,288, Romeu, Golf, Vitor. Controle Salvador, muito boa tarde, voo 2008, cruzando 200 para 1,50, tem que estar ali. Voo 2008, acione identificação, via chegada Mari, desça para o nível de voo 070, o ajuste 1019. Chegada via Mari, descendo para 070, ajustado 1019, voo 2008. Autorizou, Xanar 6320. Xanar 6320, completo final do procedimento LSX2, chame torre 1-8, decimal 9. Salvador, Xanar 6255, livrou na sua escuta, boa tarde. Xanar 6255, autorizar táxi via Taxway Alpha, Taxway Juliette, portão 08, a retaguarda aeronave da companhia. Alfa Juliette 0862. Sendo autorização. Gente, sabe mantendo 60 na guarda de autorização 2790 azul. Papá Romeu, Papá Juliette, Papá, cruzando 6300 para 6000. Papá Juliette, Papá, desça para o nível de voo 050. Descendo para o 050, Juliette Papá. Gostaria de obter informações sobre o tráfego no mesmo perfil de chegada? Confirmando posição 10 para o 6315. Afirmativo 6315, posição é 10 no parque policial. Chame o centro Recife na frequência 1260, alterna 1288. Autorizado sinal nível 160, comprovado destino, controle Recife 260, alterna 288, azul 2790. Papá Romeu, Papá Juliette, Papá, informa o tráfego. 1:06, 12 de milhas, rumo sudoeste, cruzando 070 em descida, um Boeing 738. Papá Juliette, Papá. Controle 3144, pode prosseguir na descida? São 3144, desça para 2.000 pés, autorizada final do procedimento LSX-ray, reporte com estabilizado. 2.000 pés, autorizado LSX-ray, vai reportar estabilizado 3144. Borno 255, desça para 4.000 pés, ajuste 109. 4.019, gol 125. Siga Papa Tango, Vitor, Índia, Índia Juliette. Vitor, Índia Juliette, confirma o tipo de equipamento e pessoas a bordo. Gente, mantenha-se em condições visuais, 1.500 pés no corredor Veracruz, reporte através de Paris. Vitor Índia Juliette, negativo, mantenha-se no corredor Veracruz. Papá Juliette Papá, aqui se mantém 5.000. Papá Juliette Papá, desça para 3.000 pés, ajuste no 09. 3.000 no 09, o Papá Juliette Papá. É 320, prossegue de Alfa Juliette, vai pro 5 no parque 21. Alfa Juliette pro 5, vai 255, reduz a velocidade para 1809. 1809, ou 255. Umas aeronaves em aproximação para Salvador. Salvador opera em condições de instrumentos, teto 600 pés, visibilidade 4 mil metros, chuva moderada. Ciente, voo 25. 3144, ciente, está estabilizado em LSX3. 3144, complete final do procedimento LSX3, chame torre 1998. 2995, 3144, obrigado, bom. Voo 08, ciente. Dono 255, desça para 2 mil pés, autorizado final do procedimento LSX-V, reporte quando estabilizado. 2 mil pés, reporte estabilizado de LSX-V, gol 2. Posso fazer o Rita de Rodrigo, pode avistando, chuva moderada no momento, a última aeronave avistou em torno de 600 pés. Pista molhada e pista livre. Ciente, vai reportar avistando o 3144, pista livre, pista no zero. O Vitor Índia Juliette informa as condições de Salvador, operando em condições de instrumento, teto de 600 pés, visibilidade 4 mil metros, chuva moderada. Confirma a intenção. A intenção seria prosseguir até a rotatória, aguardar a melhoria aí, vai estar localizado, gente, o Vitor Índia Juliette. Passou o Papá, passou Monte, cruzando 3800. Papá, Juliette, Papá. Controle Salvador, boa tarde, azul 4116, tem seu ouvido. 4116, aguarde. Dono 255, inicie redução para aproximação, informa o tráfego que o precede, encontra-se com grau de speed de 1309, 5 milhas. Certo, está configurado para aproximação final. Gol 1255, já estabilizado no X-ray. Dono 255, complete final do procedimento LSX-Ray, chame torre 1-8, decimal 9. Voo 1895. Papá Juliette, papá, já atingindo 3000, continua ou autoriza 2000? Quanto é 3000 pés o papá Juliette, papá? Mantendo 3000, papá Juliette, papá. Gol 2008, desça para 4 mil pés, o ajuste no 019. Descendo para 4 mil, ajuste no 019, gol 2008. No 4116, acione identificação via chegada Mari, desça para o nível de voo 050, ajuste no Salvador no 019. 19 mares, 5 mil, azul 4116. Show 255, aeronave só frente tocando a pista no momento, avistou a 500 pés. Chuva moderada no momento, aguarde atualização de pouso. Aí escuta, gol 1144, solo 55, informe pista livre. Vai reportar 3144. O 2008, desça para 2 mil pés, autorizada final do procedimento ILS-X-Ray, reporte quando estabilizado. 2 mil pés, autorizado LSX-Ray, reportar estabilizado, voo 2008. 121, decimal 1, 3144. Solo Salvador, é o 3144, boa tarde, livrou a pista na sua escuta. Boa tarde, Juliette, TAM 3144. Prossegue que é Alfa me chamando antes da Juliette. Alfa vai chamar lá antes da Juliette, 3144. Alfa 3205 para pushback, na meta. Livre, chame Dax. Livre, Dax, quero. Até condição de repouso, vento 190 graus, 10 mais. Salvador, Chané, 6254. Prossiga. Autorização para o Santos Dumont, 380. Tenho pré-autorizado o 360. Só vou coordenar a sua rota junto ao Centro Recife, mas até me escute a barra. Ok, aceito 360 na sua escuta. Mantendo pro A1, 215, limite 110 de Simbra, o Papá Juliette Papá. Autoriza 2000. Só 3000, o Papá Juliette Papá. Mantendo 3, Papá Juliette Papá. O 4, cópia. Copia, na 254. Autorizado Santos Dumont, nível 360, decola da 1-0, sobre o perfil da saída da El, Leda, Porto Seguro, onde intercepta a Pesula 44 e pode seguir conforme. Após decolagem, curva direita. 5013 é o código transponder, controle 120, decimal 8. Você autorizado Rio, Santos Dumont, 360, decola da 10, curva direita da El, Leda, Porto Seguro, 5013, 1208, ponte 8. Chama quando pronto para puxar. Não, ponte da Juliette, 3144. Está autorizado para o 02, está 3144. Ingressa Juliette para o 02, 3144, obrigado, boa. Solo Salvador, bom dia, 1255, livro a pista, ingressou, taxi Alfa. Consegue de Alfa, me chama antes da Juliette. De Alfa, passa na sua Juliette para cima. Papá Romeu, Papá Juliette, Papá, para interceptar o localizador, curve à esquerda na proa 145, desça para 2000 pés, após estabilizar. Esquerda 145, Papá Juliette, Papá, descendo para 2000 pés, reportará estabilizado. O 2008, completo final do procedimento LS X-Ray, chame torre 198, decimal 95. 198, gol 2008. Torre Salvador, gol 2008, LS Whisky, está 1-0. O 2008, continua a aproximação, é a reporte avistando. A última aeronave estou cerca de 600 pés. Voltará avistando com o 2008. Ingresso no Interlagos, é o Vitor Índia Juliette. Cliente Vitor Índia Juliette, reporte rotatória. 118, decimal 95, agente de altímetro na 09. Baixo Índia, ponto espera, chama Maria Torre. Alfa, sua Juliette, pode ser. Só 3205, só confirma a alternativa? Confirma. Sim. 1255, após a passagem do Airbus da TAM à frente, autorizado ingresso Juliette, portão 04. Matias, Rita, vai após a passagem do Airbus, ingresso Juliette para o gate 425. Papangou vídeo, Vitor Índia, Juliette, controle. Na sua escuta. Juliette, informa que as condições meteorológicas estão piorando, o teto agora encontra 500 pés, visibilidade 3 mil metros, com chuva moderada e no setor da rotatória, inclusive a situação está pior. Confirma intenções. Nós estamos aqui no Interlagos Visual, tá? O teto está de 1000, o alcance está de 3.500. Tá? Confirma então, irá manter a espera na rotatória? Permitir. Só um pouquinho pra ver se melhora, hein? Estabilizou, papá Juliette, papá. O meu papá Juliette, papá, complete final do procedimento LS X-Ray, chame torre 1-9-8 decimal 95. 1-9-8-95, papá Juliette, papá. Azul 4-1-9-6, confirma sua velocidade indicada. Agora estou matando o meu só. Azul 4196, reduz a velocidade para 1709, desça para 4000 pés, o ajuste no 09. 1019, 4000, 1170, azul 4196. Final, pistão no 0. Comarado estando na final, pistão no 0, papá Juliette, papá. Informe na VA, informe que a pista está livre e molhada. Comandante, avistando o voo 2008. Voo 2008 avistou com 300 pés. Autorizado pouso 190 graus 59. Tá, 3805. 2, Salvador, boa tarde, 3805. Tá, 3805, ponto espero, mantendo. Tô mantendo, 3805. Papai Juliette, papai, passou externo, baixado e travado. Sente, papai Juliette, papai, continue a aproximação, informe o listão. Última aeronave, avistou próximo de 300 pés. Sente, continuando a aproximação, informará visual, papai Juliette, papai. Confirme intenção. Vai, tá aqui a 1 minuto da rotatória, tá? Vai manter aqui na... fazendo uma órbitazinha aqui na região. E caso não melhore, a gente vai alternar para a Veracruz. Gente, mantenha a espera sobre a rotatória, aguardando o melhoria. Sim, de julho. 19.008. 4.96, pode iniciar o procedimento? O 4196 desce para 2 mil pés, autorizado final do procedimento ILS X-Ray e redução para aproximação ou azul 4196. Permitiu, qual o tráfego prefere, por favor? Como o tráfego que eu prefere é um Papa Alfa 46 com grau de 1-0-0. Permitiu. Controle, boa tarde, passageiro 2230, formação Whisky. Passageiro 2230, ação de identificação via chegada Amanda, essa para o nível de voo 050, ajuste no 09. Até 050, 2019, passageiro 2230.